O que você tanto esperava chegou. Chegou. A maior festa com o melhor DJ. E aí, maninho? Melhor DJ. DJ Jackson. Pancadão. Se liga, João, vamos nessa, maninho. DJ Jackson Pancadão. Bota pra cima, meu irmão. Chegando. Cima. Agora. Agora. Ele vai elevar a sua alegria. Então, DJ, todo pronto. É com você, garoto. Com você, garoto. Era isso que vocês queriam, é? Então, toma! Só quem tá solteiro de verdade, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Quem é do Paysandu aí, bota a mãozinha pra cima. E quem é do clube do Remo, dá-lhe um grito. A noitada hoje, gente, nosso Remo por aqui vai chegando. E a festa hoje é feita, é claro, especialmente pra vocês curtindo com a gente. O melhor do Bregaço, e mais claro, do Bregaço também, que vai chegar, vai tocar. Mas claro, hoje o nosso guerreiro vai tocar diferente, viu? Vai tocar no coração da galera. O guerreiro Super São Jorge chegou. Então vamos lá! Super São Jorge! Olha essa aqui, o cara chegou em casa de manhã cedo, já com pão, o café, o açúcar e o leite. Chegou em casa às 7 da manhã e a mulher dele falou assim, ó. Pegue suas coisas que estão aqui. Nesse apartamento você não entra mais. Vamos assim aí, começando o som, Jorge, assim, ó. Olha o que me fez, você foi me trair. Prepara que hoje não está nessa loja marcante. A gente vai chegando pra tocar, viu? Agora vou tocar no coração de vocês. Voltar atrás. Hoje aqui no Curicó. E adeus, cansei das suas mentiras mal contadas. Cresci, não acredito mais em conto de fada. Não adianta vir com baixaria. Só na manha da aranha, senhor. Morreu a mulher carinhosa e fiel que te amava. Pega o elevador, a sua mala e vaza. Tô avisando lá na portaria. E é o nosso guerreiro chegando, meu irmão. Só na manhã, senhor. Só na qualidade. Entra. Alô, porteiro. Alô, porteiro. Tô ligando pra te avisar. Isso, chama a gata financeira, meu irmão. A partir de agora. Bora, Rodrigo, você parceiro. Alô, te adora. Pinsão, te adora. Cadê? Bora, Marco Antônio. Bora, Azul. Bora, Azul. Bora pra cima, meu guerreiro. Como é que é? Yuri também, alô, Naina, como é que é? Eita, coisa boa! Bora, Gabi! Tá proibido de entrar. E é o nosso guerreiro assim, meu irmão! Só no comecinho, na moral. A você curtir, pra você dançar. Eita, Jô! Então se liga, senhor! Vai dançando, meu irmão! Quero te provocar. Descobri faz um ano e tô te procurando pra dizer: hoje a farsa vai acabar. E hoje não tem hora. Hoje não tem hora de ir embora. Hoje é o nosso Super São Jorge, meu irmão. Ficar. Aqui do Mato Curica. Saudade marcante, mas claro. A sofrência também. Vem o seu lugar. Com certeza ele vai atrás, mas com o outro. O guerreiro da galera. Você é a única opção. E agora será que aguenta a barra sozinha? Se sabia de... Chama a gata e vai, meu irmão! Super São Jorge. Não vale nada, estou te entregando. Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando. Essa competição por amor só serviu pra me matar. Mas eu acho que até hoje eu vou dançar, viu? Então você agora... Já, já, vamos lá, segura aí! Um traidor. Como é que é? Faça esse favor. É ou não é? de verdade, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. Só não vale mentir, viu? Vou falar mentir, pode parar por aí mesmo. Daqui um tempo você vai se acostumar. E o nosso guerreiro vai detonar. Você não vai mudar. Só na qualidade assim, ó. Alô, gatinha, fala pra mim. É ou não é? Já tá ficando chato. Olha, Gabi, vai começar a chorar. Assim, ó. Prepara que eu já tô me preparando. Enquanto você tá indo, eu tô voltando. E todo esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano, agora vai me deixar só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. E aí, como é que é? Se o que dói em mim doer. Bora, Mato Curique, bora pra cima. Deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor. Quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa mesmo de ser importante. Olha, bora que eu quero uma pincelada, viu? Que... Vai deixando a gente pra aquele jeito já, né? E quando se der conta já passou. Vem, como é que é? Quando olhar pra trás já fui embora. Vai dançando, e o nosso guerreiro detonando. Super São Jorge, o guerreiro. Só se for agora pra cima. Uma escorada na mesa, confesso que eu quase caí da cadeira. E esse garçom não me ajuda, já trouxe minha 20ª saideira. Já vi o meu desespero e aumentou o volume da televisão. Sabe que sou viciada e bebo dobrado ouvindo um modão. A terceira música nem acabou. Eu já tô lembrando da gente. E aí, Caio, como é que é? Caio, você, maninho? Lá na mão, mas ele... Bora, Zé, você, garoto. Se liga, é a produção do nosso guerreiro, meu irmão. Seria o quê? Seria engano. Toma coragem, chama a gata e vai pra cima, babá. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. Garçom, troca o DVD, que essa moda me faz sofrer e o coração não aguenta. Desse jeito você me desmonta, cada 12 cai na conta e os 10% aumenta. Tu me respeita mais, não? Entra e cê me arrependa. Yeah. E o coração não aguenta, e os 10% aumenta. E aí, cabeça, como é que é, maninho? Andado. O rei dos periquitinhos está por aqui. Alô, cabeça, você, como é que é, garoto? Banda 007. Vamos dançar? Tem que ser agora. Agora, agora. Vá se preparando que eu não vou ter paciência. Se acha que eu não sei o que aprontou na minha ausência. Não vou deixar barato, não vou fingir que não vi. Eu já fiquei sabendo de outras bocas por aí. Do copo de cerveja com delicadeza ofereceu pra aquela moça. Senta na sua mesa. Oh, desculpa aí, papai. Não venha me dizer que foi só por educação. E aí, como é que é? Eu sei que tá querendo me levar na conversa. Mas se você soubesse o que realmente... É o Super São Jorge chegando, senhora. É saber se você faz amor comigo como faz com ela. Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido, como faz comigo tudo. E aí, Zebu, você, maninho, aqui na Loja Ará. Um abraço a você, garoto. Comigo, tá curtindo o seu jogo. Se quando beija, morde a boca dela. Fala besteira no ouvido, como faz comigo tudo que eu preciso. É saber se você faz amor comigo, como faz com ela. segura, segura, segura, segura, segura na moral. Assim, assim, assim, assim, ó. Manda 007. Só no aquecimento, meu irmão. Tá o nosso grave, hein? DJ Jackson Pancadão. Ah, tá bonito, hein? Bonito. Vai que tá bonito, Marcos. Que bonito, hein? Olha a cena. Que cena mais linda. Será que eu estou atrapalhando o casalzinho aí? Que lixo. Cê tá de brincadeira. Então é aqui o seu futebol. Vem embora que hoje é toca tudo no sol, São Jorge! E por acaso esse motel é o mesmo que me trouxe na... Super São Jorge! É o mesmo que você me prometeu o céu e agora me tirou do céu. Então se liga, senhor! Só pra começar, meu irmão! E não precisa se vestir, eu já vi tudo que eu tinha que ver aqui. Bora, Yuri, bora, Naira! Que decepção! Essa porra, língua vai, língua vem! A zero pra minha intuição. Vai segurando, mulher! Não sei se tô na cara dela, bato em você. Mas eu não me atrapalho, sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Não sei se tô na cara dela. 50 é 50, viu? Mas eu não me atrapalho, sua noite de prazer. E pra ajudar a pagar a dama que te satisfaz, toma aqui uns 50 reais. Então segura. Espera, não é o que você tá pensando. Se acalma, a cena que acabou de ver nessa cama não passa de uma aventura sem sentimento. É agora, agora. Faz tempo, já ia te contar agora. Não chora. E aí, João, como é que é, João? DJ John. Arrebenta, garoto. DJ John. Não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Bora, Marco Antônio. DJ Marco Antônio. E não mereço. Os caras aqui. Eu errei, você também errou. Agora, se veste a camisa aí. Olhando exatamente. Nossa, super sonoro, viu, gente? Bora, João, bora, Marco Antônio. Quantas vezes que eu quis. Fazer amor. Só pra quê? Pra fazer amor. Pra quê? Pra fazer amor. Quantas vezes te beijei e você só me negou. Alô, Emerson! Fazer amor. Você também. Pra fazer amor. Essa galera hoje imagina nosso guerreiro. Alô, Emerson. Amor. Obrigado a você, meu parceiro. Tamo junto! Tamo junto. Aô, trem. É muita paixão, hein? Você tá pensando, se acalma. É agora. E agora fala que me ama. É sofrência, vai, vai. E agora que não tem mais nada. E aí, cabeça, vai pra cima, garoto. Diz que morre de amor por mim. Eu só sei que tem que ser agora. Depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido. E aí, Tarcísio, como é que é, maninho? Tarcísio, pressão, nosso jeito também tá grosso daqui. E aí, Tarcísio? Tarcísio, vivi asas livres. Como dizer que não? Que nunca me fez nada. Depois de tanta dor. E a sofrência, como é que é? Que causou pro meu coração. Eu te adoro, bora, te adoro. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila. Como é que o Marco Antônio está com o diabo no couro, viu? Não tem mais. Vai, Marco Antônio! Sem você. ficou mais frio meu. E já chega, meus alunos também. Arthur Jus, como é que é, meu irmão? Eita, Cício, o Arral também, o Cabeça. É minha dor. E a gatina Dani, beijão especial, viu? E agora? Eita! E agora fala que... Alô, Tiago, absoluto. E agora que não tem mais nada, diz que morre de amor por mim. E agora? E agora? Depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber que o dia eu vivi. Olha, grava o nome aí que tá chegando e tá chegando pra ficar. Superção Jorge. Superção Jorge, o guerreiro da galera. Olha o romântico, vai. Ser romântico às vezes ajuda. Olha pra cima! Mas se fecha os olhos, te imagina. Olha, já tem marcante, papai, segura, senhor! Talvez pareça uma cena de Hollywood. Se tá pensando isso, por favor, não se ilude. Parceiro Coito também. Então, galera, hoje vai nosso Superstar Jorginho. Valeu, Coito, obrigado a você, parceiro. Tamo junto, meu brother. Obrigado, maninho. Umas outras, só mais uma aqui. Mas ó, foi mais ou menos assim, ó. Mas foi só a porta fechar pra mudar minha cabeça. Sua boca falhou. Isso pra perder o sossego que eu tinha. A lua até beijou. Tá desgraçada, pra não ficar de vela. Os quatro perdidos de amor. Eu, você, o mar e ela. Eu, você, o mar e ela. Banda. Ser romântico às vezes ajuda. Mas se fecha os olhos. Olha, pega o celular e me liga e fala assim, ó. A saudade bateu. Meu coração quer você. O Coito, Luciano também, o Edivaldo. Vamos nos ver. E o Bora, meu irmão, um abração especial do Jackson. Talvez e o quê? Seja cedo demais. Ainda não esqueci toda ilusão e dor. E agora? Não consigo provar de amor. É o nosso hino, meu irmão. Eu não consigo ter pra mim novos desejos. Quero você, o que vou fazer? Quero te ver. Bora, John. Vai serrando por aí, eu quero beber, viu? Todos os teus carinhos. Mas talvez isso seja é. Top. Essa saudade só faz doer. Não sei te esquecer. Tudo ok? Ok. Eu quero te ver. O seu Superstar Jorge, o guerreiro da galera. Onde destina o insuperável. E aí, Marco Antônio? E aí, João? Quero ter você no Super São Jorge, o guerreiro da galera. Matar a saudade com o DJ Jackson Pancadão. Bora, meu amor. Meu amor. Toma, toma, toma, toma. Toma, toma, toma. Então se liga aí, porque por aqui hoje é saudade marcante. E o nosso guerreiro vai chegando e vai tocando pra você. Assim, assim, assim. Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Zé Fabinho também. Galera lá do Som Mega Prime. Alô, Fabinho, você meu DJ. Um abraço a você, garoto. Tá curtindo nosso guerreiro? Fala, meu astro. Aê. Valeu, Fabinho. Você brincou com os meus sentimentos. Justo eu que só queria te amar. Pra sempre amar. Então se liga assim, ó. Você me perdeu. Vai que vai, Gabi. Não deu valor em mim, no meu amor. Não vou mais chorar. Não vale a pena ter você, mas vou chegando uma sequência daquelas, viu? Se liga! Você vai saber. Daquele jeito, daquele jeito. Super São Jorge! DJ Jackson Pancadão! Eita madrugada! Mais um dia passa. Fico te esperando, mas que engano, eu digo que te amo, oh baby. Chuva fina traz você, oh. Mas um dia passa, fico sem te ver. Uma canção no rádio, tento te esquecer, oh baby. Chuva fina traz você. Deixa eu lembrar do teu olhar, deixa. Só quem ama tem o dom de saber. Lê o nosso guerreiro! Vai dançando! Se amar faz parte da vida, diz como aprender a esquecer. Se eu ainda te amo, diz o que fazer dos meus dias. Alô, John! E você não sei mais. Alô, John! Desliga o rapaz aí, João. DJ Marco Antônio. Aí, desligou. Acabou a bateria do cara. Pronto. Vai, descansa, vai. Segura, meu guerreiro. Alô, galera. Aqui quem tá falando é o cantor Ivaldo Lima. E eu estou com o Mega Top, meu amigo DJ Jackson Pancadão. E aqui toco os meus sucessos. A minha vida é pensar em você. O tempo é curto pra gente esquecer. O fogo aceso da nossa paixão, a brasa mais forte em nossos corações. E não segura aí porque o Rosa Marquês tá chegando assim, meu irmão. Faz mais de uma semana que eu não te vejo. Ele tá na pedra. Aumenta o meu desejo. Jejum Produções, meu irmão. De estar com você. Bora, Ju! Um amor assim, igual ao meu. Eita, Santo Antônio do Tauá. É amor demais. O cara Peppa e Dega, viu? Sem fim. Quando eu chegar, vou beijar tua boca. Numa ansiedade louca, vou te fazer feliz. Bora, Jardel Brasil, maninho. Vou beijar tua nuca, vou te deixar maluca. Vamos fazer de novo. E lá vou eu. Apaga a luz, teus olhos me iluminam. Tuas mãos me acham. Alô, te adora. Logo me alucina. Um beijão pra você, te adora. Beija a tua nuca. Agora! Vou te deixar maluca. Bora girar, bora girar, bora. Vamos fazer isso. Bora girar. E gira, gira, gira, gira, gira, gira. Olha, meu guerreiro Super São Jorge, como é que é, meu irmão? Super! Super São Jorge. Agora? Agora o que me resta são meus pensamentos, suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Parceiro Maico, também alô Maico, aqui do ativo do nosso comando. Vida. Alô Maico! Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. Volta que eu adoro. E voltasse atrás. Se liga, senhor! Por isso escrevi esta canção. Olha as marcantes, meu senhor! Eu fiz pra poder te falar. Preciso do Brasil, meu senhor! Nossa, bora lá com tudo! Palavras que toquem. E aí, cabeça, o rei dos brinquedinhos. Eita, papai! Te procuro sem saber aonde estás. Esse é o nosso guerreiro, meu irmão. Super São Jorge, a força do som no norte do Brasil. O guerreiro da galera. Conheço seu jeito de amar, querida Mary. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais. Olha, Zaza, tem o funk, viu? Pra quem pediu. Essa é comigo, vou chegar lá. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. O guerreiro da galera já chegou na área e chegou nas marcantes assim, papai. Quando eu pensei que eu tinha você, foi um sonho. Se for pra sonhar, pode começar agora, viu? Quando pensei que não ia perder, foi um sonho. Olha as marcantes chegando, meu irmão, senhor! É duro acordar e ver que você não está no meu mundo. Pra te reconquistar, meu bem, sou capaz de largar tudo. Bora, senhor, senhor! Pra cima, garoto! Eu largo. Basta você me dizer que comigo vai ficar. Pelo amor do nosso amor. E aí, como é que é? Veja você onde. É o nosso guerreiro por aqui hoje. Me diga que eu vou te. Pra cima, papai, só na banda. Te encontrar. E deixa eu relembrar e relembrar e relembrar. Relembra. Olha o batidão pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. Toma que é marcante! Esse tempo aí o Zeoge parava festa no interior, moleque. Eita, Zeoge! Tudo, tudo. Tudo que você presente, eu sou. Qualquer paixão se para. Se liga, senhora. É a loucura do momento em nossa casa. Nessa hora, só uma pincelada, papai. Fora desse céu cinzento, eu vejo mais uma noite estrelada. Eu andava entristecida e te amava. Agora que eu não. Havia alguma coisa sonhada. Eu não esqueça o quanto por ti eu chorei. Vamos lá, se liga aí como é que é! Pra cima, cinemão! As noites de solidão que passei, esperando em vão ver você chegar. Eita, marcante! Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Eu sei o quanto me enganei com você, o quanto me enganei, me dando o que você não mereceu. Eu perdi meu só pra aquecer, viu? Com essa farinha. Só pra aquecer o nosso Super São Jorge, assim, ó. Mas hoje eu sei que esse caso morreu. Vai, vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu alô, corpo, Antônio. Esqueça o sabor. Vamos misturar, bora. Aquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor. Olha, vai se ligando, porque o Super São Jorge é diferente! Super São Jorge! Segura, segura, segura! Perguntinha básica hoje aí, com certeza. Só quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima aí, quem é do Paysandu. Quem é do Paysandu, bota a mãozinha pra cima. Quem é do Clube do Remo, joga o bracinho pra cima aí! Quem é corintiano, dá um grito! E quem é do Flamengo, faz barulho aí! Tem algum palmeirense campeão brasileiro aí? Tem ou não tem? Tem? Então bora! Bora que hoje o nosso guerreiro vai chegando, detonando. E hoje o Jackson Pancadão, ele tá pro crime, tá pro crime, tá pro crime. O DJ tá muito louco e mandou te avisar que ele vai te empurrar, empurrar, empurrar, empurrar, empurrar. Aquece tudo! Empurrar, empurrar, E aquece. Vai começar. Vai começar. Toma, toma, toma só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma. Vamos lá, família. Malandramente, a menina inocente se envolveu com a gente só pra poder curtir. Malandramente, fez cara de carente, envolvida com a tropa, começou. E aí, como é que é? Malandramente. Bora, Naira. Meteu o pé pra casa. Era um sussurro. A... Jackson Pancadão. Aí. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa. Ela fez o quê? E mandou um recadinho pra mim. Vai te ver por aí. Desgraçada. Vai te ver por aí. Vai te ver por aí. Irmão, pelo amor de Deus. Ai, safada, na hora de ganhar madeirada, a menina meteu o pé pra casa e mandou um recadinho pra mim. Vai te ver por aí. Vai te ver por aí. Vai te ver por aí. Vai te ver por aí. Segura, segura, segura, segura, segura. Só quem é fiel joga a mãozinha pra cima. Só quem é fiel e só quem é sincero e joga a mãozinha pra cima e bate na palminha e bate, e bate, e bate. Assim, ó. Toma, toma, toma, toma, toma. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigas, mas chefe, né, Yuri? Chefe é chefe, né? E o quê? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Ela grita. Quebra, quebra. Ela grita. Quebra tudo. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede mais. Chefe é chefe, né, pai? Olha, Gabi, banana, como é que é? As guerreiras do funk deu na área. Pra cima. E só pra aquecer. Toma, toma, toma. Eu também um ano vi encontrei lá no baile funk. Que popô é esse? Que popô é esse? Quer tomar banho, veja aí, olha. O piscinão de Ramos está liberado, viu? Pula a janela aí, cai de cabeça. Viu, Marco Antônio? É novado, boladinho, estourando os alto-falantes. Atenção, Casa Bete! Agora, agora vai! Vai, toma, vai, toma, vai, toma, toma! Vai, toma! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Vai, toma! Vai, toma, só gostosa! Tô possuída agora! Marco Antônio! É sinal! Vai, toma. Vai, toma. Ó. Jackson. Assassinas. Evoquei também o time. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Vai, toma. Vai, toma, só gostosa. Só gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma. E toma, e toma, e toma. Só quem tá solteiro joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro e só quem é fiel. Só quem nunca pulou a cerca, bota a mãozinha pra cima aí. Quem nunca traiu na vida, bota a mãozinha pra cima que eu quero ver. São as mulheres que não dependem de homem pra porra nenhuma dar um grito. Bora, bora, bora. Assim ó, assim ó, assim ó. Rebola pro papai, rebola pro papai, rebola pro papai, rebola, rebola, rebola, rebola, rebola. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca que ela gosta. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca. Eita, meu guerreiro! O guerreiro da galera! É pra subir agora, bora! Sobe, sobe, sobe, sobe! Hoje eu tô pesadão, carregando vários pentes. É tudo que eu sempre quis, pra me ficar contente. O mano tá tipo bomba e as mina bom com granada. Vai taca, taca, taca. E taca, taca, taca. Vai taca, taca, taca. Taca tudo, vai. Beleza, tá querendo gritar. Só que tu não entende nada. Se quiser pode vir, que essa mina é preparada. Melhor dar espaço pra ela, porque a potência é brava. Vai taca, taca, taca, taca, taca, taca, taca. Só quem já tomou mais de duas aí, bota a mãozinha pra cima. Olha o copo pro alto que eu quero ver, senhor. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Bora, Gabi. Yeah, yeah, yeah, yeah. E aí, Rodrigo, como é que é, Rodrigo? Bota o copo pra cima, garoto. Alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu quero beber, viu? Dá licença. Cheio de dinheiro, vamos beber. E toma, toma, toma, toma. Essa é essa champanhe. Eu que mando agora, macho eu não quero, viu? Então levanta a mão, vem que é, tô doido. Liberado e eu tô de facão. Empina aí, nome. Se for pra subir, vai subir mulher, não macho. Vem aqui com o Ronaldinho. Quero te ver dançando. A noite já é nossa, vem que hoje é funk nejo. Alô, garçom, traz a bebida que eu tô com dinheiro. Bota o copo. Bora, Taira, sobe, sobe, sobe, sobe, sobe. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro. Só quem tá liso, bota a mãozinha pra cima aí que eu quero ver. marcante. Vambora, moleque. Vai, vai, vai, de domingo, eu solto o pipi. Toma, toma, toma. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Dance com tranca, dance com emoção. Eu sou o Jonathan da nova geração. Peraí, peraí. Eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Só quem tem fé em Deus, bota a mãozinha pra cima aí! Amorosa, rainha do funk, poderosa, olhar de diamante nos envolve, nos fascina, agita o salão. E vem pro São Jorge, agora vai! Amorosa, rainha do funk, Super São Jorge. Olha de diamante nos envolve, nos fascina, agita. Olha Yuri, DJ Yuri agitando a galera. É, moleque. Quer falar de amor, fale com o Marcinho. Vou te lambuzar, te encher de carinho. Em matéria de amor, todos me conhecem bem. Vou fazer tu vibrar no meu estilo, vai e vem. Minha gata tá doida, vou te dar beijo na boca. Beija teu corpo inteiro. Te deixa muito louca. Vem, vem dançar, empine o seu popozão. Remexe gostoso e vai descendo até o chão. Namorosa, rainha do corpo, poderosa. Quer dançar e quer dançar e vem, vem, vem, vem. Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Vou passar cerol na mão, assim, assim, vou cortar você na mão. Vou sim, vou sim, vou aparar pela rabiola. Assim, assim, vou trazer você pra mim. Vou sim, vou sim, eu vou cortar você na mão. Vou mostrar que eu sou Tigrão. Toma, toma, que é pressão. Então, Marcela. Eita, Tiano! Eu sou o Tigrão, então Martela, Martela, Martelo, Martelão. Eu quero ouvir orgia, mano. Pega fogo, cabaré. Tigrão. Bora! Bora, bora, bora, bora. Quer dançar, bora, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Quer dançar, quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. Daniele, Daniele, quem nunca viu Daniele? Toma, toma, toma. Daniele, quem nunca viu Daniele? Segura, agora, agora vai, viu? Fui. Atende, atende. Sincero, joga a mãozinha pra cima e bate na palminha, e bate na palminha, e bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. Meu guerreiro, Rodrigo. Comigo, maninho. Eu vou chegar aí porque aí tem gente churrasco e KKK pra saborear, viu? Tá brocado, chega mais aí que tá uma delícia, moleque. E aí, cabeça, você, maninho, como é que é, garoto? Tá no guerreiro curtindo, meu irmão. Horta aí, hoje curtindo nosso Bessão Jorge. Grande Horta aí, um abração especial, viu? E o que é? Eu vou chegar aí porque o nosso guerreiro vai chegando! Superção Jorge! A gente não pode fugir da Jaiz aí, então a gente chega e detona assim, ó! Vamos lá, família! O sussurro, vai! Jackson Pancadão! Olha a viés começando! Esse é o meu guerreiro poderoso da galera. O guerreiro da galera. Eu sou o resultado do seu desprezo, do seu descaso. Isso faz me sentir como um beija-flor procurando flores. Será que errei ter te amado? Me tumba que é marcante. Te amei, mas você não levou a sério, não. Só quem tá apaixonado bota a mãozinha pra cima aí. Lá do fundo do baú. Você está tão longe, por que você não volta? Meu amor. Meu amor te pede. Meu amor. Meu amor te pede. E aí, como é que é? Estou ficando louca. Só penso. Só penso em você. Bora, Gabi. Quanto é? Meu amor. Bora, Yuri. Bora, Iago. Bora, Marco Antônio. Bora, Jardel, pra cima, garoto. É a produção do nosso guerreiro, meu irmão. Bora, Tabocão. Peraí. Só pra começar a machucar os corações, assim, ó. Super São Jorge, o guerreiro. Você está no Guerreiro da Galera. Super São Jorge. Para que a viagem está só começando, viu? Você me perdeu e agora chora. Bye, bye, meu amor. Vou encontrar um novo amor. Estou cansada de sofrer. Para as mulheres solteiras aí, vai. Se você tiver tempo pra mim, me diga para onde não pode ir. Só quero que você me diga. Diz o quê? Se me ama, se não me quer mais. Só fico nessa solidão, esperando a resposta do coração. Por favor, me liga, amor. Só quero que você me diga aí, vai. Se me ama, se me quer. Eu não quero. Se me quer como mulher, voltar pra mim. Tô com saudades de ti. Eu te amo, amor. Volta logo. Olha, Emerson, você também. Trouxe sua tropa, vamos curtir nosso Emerson Jorge. Olha, Emerson! Só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Só não vai lembrar do casco velho, viu? Pelo amor de Deus. Teu corpo encostando no meu corpo. E o quê? Não dá para viver. Vai lembrando. Estou sozinha, sofrendo, precisando de você. Só quero que me diga, amor. Me diz logo, por favor. Bora, João. Bora, Jardim. Quero que me diga, amor. É bom, se liga aí, por quê? Não me diz logo. As capelas chegaram de um jeito, mas a sequência vai chegar de outro jeito. Superstão Jorge. Vai se ligando, se ligando, se ligando no guerreiro, no guerreiro. Jackson. Olha, meu Super São Jorge! O guerreiro Super São Jorge chegou! Então, toma, toma, toma que é marcante! Rodrigo! Sozinho no meu quarto, aqui estou, sofrendo com a saudade que você deixou. Não aguento mais essa solidão, preciso encontrar uma solução que me convença de que ligar de novo aí, foi. Estou só. Vai, Bacutu! DJ João, já ouviu o cara que detona no nosso Super São Jorge? Boa, Ju! Pra cima, garoto! Você estragou o meu sentimento. DJ Marco Antônio! DJ John! Arrependido, diz que quer voltar. E vai, Gabi, e vai, Gabi, e vai, Gabi, Gabi! A nossa história, o nosso amor se transformou em ilusão. Agora estou sofrendo com esse sentimento. E Jesus também, Arthur Bocajuba. Peguinho também, dia das expressão. Um abraço, um carinho, vocês também, viu? Curtindo o Super São Jorge, valeu, meu irmão. E toma, toma, toma, toma, toma. Eu já te falei, não vai lembrar do casco velho, senão. Tem um amor que passeia na noite, que dorme e desperta meu sonho. É o quê? É tão profundo que vai consumindo meu corpo. Tem um amor disfarçado de nuvens que inunda e alegra meu céu. De mim esqueço, de ti me recordo, eu não sei mais viver sem ti. Tem em minha vida um amor que fará. E o patrão Barral tá na área, não, Barral? Você, meu brother! Segura, Marcos, onde vai que vai? Vai, vai, vai! Que já machucaram e às vezes até continuam machucando. Aí o coração fica assim, ó. Por tanto tempo procurei nosso melhor dia pra você. Natalzão, novo continente, Réveillon, no Acará. Dias 11 e 12 de fevereiro, é a nossa volta lá no Tauá. E ainda tem o rabo do peru, viu? Vai segurando! Agora me diz que não dá, me diga como esquecerei. Fala, João. Puta cachaça pela frente, seu moleque. Eu sinto que você não quer, tem medo de se entregar. Como eu quero você, e pra onde olho, te vejo em todo lugar. Toda noite choro, desejo tanto te encontrar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Vocês como é que é, maninho? Ô, meu Deus! Ficou um vazio tão profundo. Eu procurava um jeito desse pesadelo despertar. Tão inocente, eu fui enganada. Me entreguei aos teus carinhos. Vou pra chorar, viu? Por um estranho sedutor. Um homem cheio de malícia que não teve piedade. Dei meu mais lindo sentimento. E em troca recebi uma grande desilusão. Fui abandonada. Desgraçado! Desgraçado, sem coração. Debaixo do sonho. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock por viver. É impossível, moleque. Foi noite afora e dia dentro que encontrei quem me mostrasse a alegria de viver. Olha a cabecinha, como é que é, maninha? Hoje eu lembro sem saudades que mais quero nessa vida. Tudo isso vai que vai. E com a galera do rock eu me divirto, sou feliz e não preciso de você. Do pesadelo eu acordei, canto sorrindo com o melhor som automotivo de Belém. E abandonada. E o quê? Desgraçado, sem coração. Abaixo dos sonhos. Mas essa solidão vai acabar agora. Vou com a galera do rock e vou viver. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Na batida terminar, ela vai te encontrar. Jackson Pancadão. Por aquele jeito, meu. Lembranças de um sonho bom. E só isso que restou. E com a memória, o nosso amor. Essa batida, o John e o Ronaldo me conhecem, viu? Procuras essa paixão. Despertou em meu coração. A vontade de te encontrar outra vez. Deixa o som te levar. Te adora, bora te adora, beijão pra você, te adora. Deixa o som te levar. Não para, bora, não para. Na batida dele. Vai que vai. Ela vai te envolver. É o Super São Jorge. Pra você. Pra você. Tá bom, Yuri? DJ Jackson Pancadão. Essa aqui, ó. Pancadão. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Será, será, será, será? Ela está me filmando. Eu acho. Eu acho que ela está afim. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. Tem um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. nosso guerreiro por aqui hoje. Detonando. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo meu gosto de brega que não vá. São Jorge, o guerreiro da galera. Desce no ponto. Ah, se você soubesse. Guerreiro da galera. Saí pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. O quê? Um novo príncipe e o som vai rolar. Se liga, meu irmão. Hoje eu vou sair. Saí pra curtir com a galera do rock. Deixar o som me levar e na batida. Um novo príncipe e o som vai rolar. Sou galera do rock. Um novo príncipe negro. Bora pra cima, pra cima, pra cima. Queria te dar o sol, o céu e a primavera. Mas você brincou comigo com o que eu sonhava. Eu te dava tudo e não me dava nada. Não me dava nada. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia na minha cara e eu sentia nojo. Eu tava tão apaixonada que não enxerguei. Se liga, senhor! Tudo era mentira, era uma. Eita, papai! É uma farsa. Você disse eu quero construir contigo uma vida inteira. Olha, eu te falei, viu? Te amar. Se for pra mentir, isso. Tem que ser assim, ó. Mente também. E parecia verdade tudo que me falava. E ainda estou te amando. Mente também. Eu cheguei a imaginar. Esse amor era pra sempre, mas é uma torre de papel. Se for pra mentir, gente, também. Toma, toma, toma, toma, toma, que é marcante. Toma, toma, que é marcante. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, que é marcante. Toma, que é marcante. Toma, yo, yo. Se maninho, como é que é, garoto? Parceiro Fernando Latino, osso, nosso Super São Jorge. Valeu, Pedro! Yo, yo, yo. Bora, meu amor. Meu amor, escute com muita atenção o que eu vou dizer. Você é a razão do meu viver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu logo enlouqueci, foi paixão à primeira vista. Tudo que eu quero é viver com você. Sou capaz de tudo para não te perder. Eu faço. Dá pra esquecer, Jones. É dois andares, Jones. Amor, se preciso for, eu vou até a lua. Eu tô três, sei lá. Pega esse dão do céu. Pois com você eu quero eterna lua de mel. Eu não quero um pouquinho, eu quero tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo com você. Sou capaz de gritar pra todo mundo ouvir. Que eu te amo e não tô nem aí. Olha lá o seu nome e o meu no telão. Mas que linda declaração de amor. Eu faço meu bem pra você. Tudo isso é só pra você. Mas não vá me negar um beijo. E aí, como é que é? Você é tudo que eu desejo. Já tudo o que eu mais almejo. Eu sou Jorge. É te fazer feliz e ser feliz com você. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Eita, marcante. Da noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Eu preciso. Deixo. E eu outra vez. De uma bem gelada, viu? Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não dá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora escutei nada. Perdoe, amor, amo você, lento com tanta saudade. Maldita mim, te amo demais. Faz o seguinte, não complica não. Não complique, não sou mais sua, muito simples, só fazer depois. Um mais um dá dois, menos você sou eu. Vou viver o meu amor sozinha. Um mais um dá dois, menos você sou eu. Vou viver o meu amor sem que sua não sou. Desejo proibido e o consagrado DJ Ran. É assim que se faz. Da horta, um abração. Pra se for, não diga que eu vim. De joelhos, pés, fim. Tento parar o tempo para te encontrar. Bora, Tarcísio! Estamos no meu parceiro. Tarcísio, pressão, pressão, pressão. Quantas vezes me entreguei a outros braços para não pensar em ti. Toma, meu guerreiro, bora pra cima, bora pra cima na marcante. Já já tem Marco Antônio. Toda noite a mesma história, toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta, não vivo sem ti, meu bem, não vá. Agora, vai! Comecinho, toma. Toda noite a mesma história. Diz pra mim por que não volta. Não vivo sem ti, meu bem, não vá. Coração tá machucado, tão sozinho. Então assim, aí, porque olhar, próximo sabadão, gente. Sendo em ti. Tarcísio Versão. Lá no Mojulo, pega trementão, meu irmão. Minha vida. Olha o Tarcísio! Não provasse os beijos. Eita, Mojulo, pai dela. Tira, porque você partiu. Na madrugada, no fim da tarde. É o som da casa, Tarcísio! Maltrata, te digo. Invadiu o Mojulo, vai ser pressão. Coisas, uma. Vai ser pressão total. Uma. Vai! Queria poder te tocar, te abraçar, te dar carinho e te amar. Você não vai chorar, eu prometo. Queria poder te falar de uma paixão, de um coração que tanto chora. As pessoas arrumam jeito. Super bebê versão Jorge, o guerreiro da galera. Quanto mais você ouve, mais você gosta.